Gosta da roda e diz que é bamba.

história do meu bisavô negro Fujão. Devia servir de exemplo a esses negros pai João. Disse afinal que o que é de verdade ninguém mais hoje liga. Isso é coisa da antiga. Oi, Natina. Natina, vovó lavou. Vovó lavou a roupa que mamãe vestiu quando foi Natina. E mamãe quando era menina teve que passar. Teve que passar muita fumaça e calor no ferro de engomar. E mamãe quando era menina teve que passar. Teve que passar. Quando eu vim de Minas, pro senhor em pó, quando eu vim de Minas, pro senhor em pó, ora veja você. Quando eu vim de Minas, pro senhor em pó, quando eu vim de Minas, pro senhor em pó. Trabalhava lá em Minas, juntei dinheiro numa sacola, por causa de uma mineira, quase que peço esmola, ora veja chilau. Quando eu vim de Minas, pro senhor em pó, quando eu vim de Minas, pro senhor em pó. Agora veja você, quando eu vim de Minas, pro senhor em pó, quando eu vim de Minas, pro senhor em pó. Você diz que é esperto, mas esperto fui eu só. Eu que trabalhei na mina e juntei meu ouro em pó. Quando eu vim de Minas, porque tenho o meu corpo cansado. Agora veja, meu amor. Quando eu vim